QTC Brasileiro, uma maneira inteligente de fazer radioamadorismo. E faixa do cidadão. Olá, gente. Essa é a edição número 13 do podcast QTC Brasileiro, uma maneira inteligente de fazer radioamadorismo e faixa do cidadão. Hoje com uma matéria especial com Júlio, presidente da Labre do Distrito Federal, e com a participação especial do Leo, Papa Yankee 2, Mike Oscar Kilo, colaborando aqui nessa matéria de mais de uma hora, que será dividida em duas partes. Então, gente, não percam a seguir a matéria com Júlio, presidente da Labre do Distrito Federal. QTC Brasileiro, uma maneira inteligente de fazer radioamadorismo em faixa do cidadão. Hoje, com Júlio, Papa Tango 2, Juliette Charles. Júlio, que é presidente da Labre Brasília. Ok, Júlio, boa noite. Boa noite. Boa noite a você e aos que nos ouvem aí também. Ok, Júlio, o podcast QTC Brasileiro já vem abordando, através de uma matéria que nós fizemos com o Leonas Keiteris, o Dr. Leonas Keiteris, sobre o projeto de isenção de IPI para a compra de equipamento de radioamador e de faixa do cidadão. Houve nessa mudança de legislatura uma paralisação com o projeto. Aí nós gostaríamos de saber qual o andamento do projeto e se existe algum outro projeto que poderia beneficiar os radioamadores e os radiooperadores da faixa do cidadão. Então a pergunta é essa, Júlio: qual o andamento do projeto sobre a isenção de IPI e se existe algum outro projeto que esteja em andamento aí na Câmara de Deputados beneficiando os radioamadores e os radiooperadores da faixa do cidadão brasileira. Ok, Júlio? Ok. Bom, no momento existem tramitando na Câmara dos Deputados dois projetos que são de interesse dos radioamadores e dos operadores da rádio cidadão. É 15807, que versa sobre a isenção do imposto de importação para aquisição de equipamentos e peças para os rádios de radioamadores e dos operadores da faixa cidadão, e também 15907, que versa sobre a isenção de pagamento de nossa parte, né, e dos operadores de rádio cidadão também, das taxas e emolumentos alusivos à pressão ao uso dos sistemas, né, tanto de radioamador quanto de faixa cidadão. Bom, esses dois projetos, eles vieram, são de autoria do deputado... Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, e eles vieram a baila, vamos assim dizer, objetivando ressuscitar essas duas matérias que já haviam tramitado na legislatura anterior, porém, por não terem sido votadas até o fim daquela legislatura, foram todos arquivados. Ok? Em que situação nós estamos? O projeto 15807... que versa então sobre a isenção do imposto de importação para aquisição dos equipamentos, ele encontra-se atualmente tramitando na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, tendo como relator o deputado Fernando de Fabinho, da Bahia, relator este que opôs um parecer favorável às nossas pretensões. Sobre esse projeto de lei, cabe aqui observar que o ementário dele faz menção também à isenção por ocasião da importação do imposto sobre produto industrializado, o IPI. Todavia, no corpo da lei, a gente ressentiu a ausência dos dispositivos referindo-se ao IPI. Em função dessa lacuna, na ocasião eu entrei em contato com o assessor do deputado Fernando Fabinho, que me foi apresentado por ele e a quem foi orientado para procurarmos trocar informações, pedindo a ele na ocasião para que, na condição de relator que o deputado Fernando Fabinho era, né, procurasse suprir essa omissão. E ele nos informou que na ocasião já não seria mais possível, uma vez que o relatório, o parecer e voto dele já havia sido protocolizado na comissão, né? Bom, de qualquer forma, essa omissão poderá ser suprida, segundo ele nos havia dito, na Comissão de Constituição e Justiça. Bom, ainda sobre este projeto de lei 15807, cabe aqui fazer uma ressalva. Ele deverá ir, tá está pautado para quarta-feira agora a sua votação. Se aprovado na comissão, ele passa então para a Comissão de Orçamento e Finanças. Nessa Comissão de Orçamento e Finanças, essencialmente o que se buscará verificar é o cumprimento das disposições contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí reside um problema na lei. Uma vez que o autor da mesma, né, o deputado Pompeu de Matos, ele não faz nenhuma menção no seu projeto de lei a respeito do impacto nas finanças públicas em relação ao equilíbrio fiscal, se impacta ou não o equilíbrio fiscal, em razão destas isenções que está sendo proposta ali. Por essa razão, necessário será que façamos aí um trabalho junto ao deputado que vier a ser escolhido como relator da matéria na Comissão de Orçamento e Finanças, para que este, então, se acolhendo aí uma proposição de nossa parte, venha a suprir essa lacuna, sob pena de o projeto de lei ser arquivado sumariamente por rejeição, né, por inobservância à LRF. Cabe ressalvar aqui que, uma vez, já nessa comissão, tendo sido rejeitado, ele, pelo que eu pude me inteirar, ele seria então arquivado e não mais poderia ser apresentado matéria de objeto semelhante dentro da mesma legislatura, né? Até aí foram o que me informaram. Bom, em relação ao projeto 15907, de autoria desse mesmo deputado Pompeu de Matos, que versa então sobre a isenção de taxas e emolumentos junto à Anatel, a situação é um pouco mais complicada, uma vez que o deputado Ratinho Júnior do Paraná manifestou-se contrariamente ao projeto de lei. Ou seja, ele, na condição de relator, propõe a sua rejeição. Okay? Em face dessa situação, nós estamos tentando trabalhar para identificar um deputado que deseje e pudesse, por ocasião da votação disso na comissão, defender uma tese contrária no sentido de prevalecer o que está contido no 15907, que seria essa isenção. Neste sentido, cabe observar aí que esse impacto, a bem da verdade, não seria tão significativo do ponto de vista da Anatel. Se a gente for considerar, nós temos, pelo levantamento que a gente tinha feito aí, não mais que uns 40 mil radioamadores, eu não sei precisar o número de operadores de rádio cidadão formalmente cadastrados, mas se formos aí colocar em termos de arrecadação, não deve passar de 1% do que está previsto no orçamento da Anatel para o exercício, que é de 1 bilhão e 600 milhões de arrecadação a título aí de taxas resultantes do exercício do poder de polícia, né? Então, a gente acredita que o impacto orçamentário não seria muito significativo. Além do mais, a gente deve lembrar que, por exemplo, hoje, para você, as atividades que você requer os serviços junto à Anatel, eles requerem, né, que aquela instituição emitam boletos, controles, expeçam certificados, né, uma série de coisas que têm um certo custo, né, e, obviamente, mas que também não chega a ser assim tão expressivo, né? De qualquer forma, a alegação por ele apresentada, o deputado Ratinho Júnior, ela se pautou, devo aqui ressaltar, por um equívoco que também tem nesse projeto de lei, cujo ementário faz menção à dispensa da homologação dos equipamentos de rádios na Anatel, e o que não está contemplado no corpo do dispositivo. Ou seja, o projeto de lei, ele faz uma inclusão de um parágrafo na Lei Geral de Telecomunicações, e que simplesmente nos isentaria das taxas, não faz qualquer referência à dispensa de homologação de equipamentos. E praticamente 90% dos argumentos apresentados pelo deputado Ratinho Júnior foram no sentido, pela rejeição, decorreu basicamente dessa ausência de homologação dos equipamentos, o que traria uma situação singular que poderia ensejar pleitos de outros usuários dos serviços de telecomunicações no mesmo sentido, né? E muito rapidamente ele faz uma colocação em relação aos custos, né? A necessidade de cobrir os custos de fiscalização. Então, essencialmente, o que temos de momento são essas duas ocorrências, né? E também temos um outro projeto, mas aqui eu estou vendo se localiza aqui também, que versa sobre a isenção do IPI e do, IC, e do Imposto de Importação, mas só para aqueles radioamadores que estejam vinculados à Renner. Esse projeto de lei tá tramitando no Senado Federal, ok? Ah, perfeito, Júlio. Precisamente eu ia perguntar a respeito desse projeto. Porque, então, são dois os projetos que tramitam no Congresso Nacional. Um está na, vai entrar agora na Comissão de Constituição e Justiça, e o outro, que é aquele ligado ao Renner, que também sobre a isenção do pagamento de taxas para a compra de equipamentos de radioamador, esse já vai para o Senado para a votação. Então, era essa confusão que estava existindo, que então existem dois projetos para isenção de IPI. Me corrija se eu estou errado. Um é aquele que você acabou de falar, que foi sobre isenção de IPI para importação de equipamento de radioamador e de faixa do cidadão, que é de autoria do Pompeu de Matos. Não é verdade, Júlio? É isso? Correto. É no caso de isenção, é 15807. E realmente tramita um outro no Senado Federal, mas me parece que ainda vai ter que passar pela Câmara, caso aprovado por lá. Porém, esse só alcançaria aqueles que estejam inscritos na Renner. Ok, era isso que eu tinha ouvido por aí, que eu achei bastante incongruente, né? Porque não é, a maioria dos radioamadores não tem nenhuma ligação com a Renner, né? Infelizmente, não é verdade? Ainda não existe uma movimentação, uma conscientização a nível nacional sobre a participação em massa dos radioamadores em um projeto da Renner, não é verdade? O qual... Sim, pois não, pode falar. Não, de fato, é isso mesmo. Esse aí, nem todos nós somos... Nem todos nós, radioamadores, somos... Estamos aí vinculados à Renner, né? E, neste caso, esse projeto de lei alcançaria tão somente esses colegas que assim estivessem, né? E a justificativa que se emprega também era no sentido de caracterizar o interesse público que envolveria esse projeto, né? Uma vez que esses radioamadores estariam aptos a participar desse sistema, né, de defesa civil aí de âmbito nacional. Só que não custa lembrar que as ações praticadas por radioamadores no intuito aí de bem atender a sociedade, eles não são exclusivamente daqueles que estão vinculados à Renner, né? A verdade é que todo radioamador, em uma situação que se coloque, que ele se vê na condição de ajudar, via de regra, ele o faz, né? Então, esse é o grande diferencial. Ok, Júlio. Nós, inclusive, já estamos há várias semanas tentando uma matéria aí com o coordenador do Renner, né? E não estamos conseguindo. Nós chegamos até ligar para o gabinete dele em Brasília para tentar combinar uma matéria e parece ser que um radioamador, né? Eu não me lembro exatamente o nome agora, né? Mas quem sabe você deva se lembrar por aí, a gente não tem conseguido falar com ele. Ele até ouviu o nosso podcast e deu aí um parecer bastante favorável, né, a ele, mas a gente não conseguiu ainda entrar em contato com ele para marcar a matéria. Nós queremos o parecer de todo mundo e eu vou te dar minha opinião a respeito da Renner. Eu acho que o projeto da Renner, essa questão de prevenção a desastres, de formar grupos estaduais, isso é muito importante, viu, Júlio? Principalmente pelas mudanças climatológicas que nós estamos sofrendo e que vamos sofrer no futuro e que vão provocar inevitavelmente, né, alguns desastres naturais, não é verdade? Então, lá, claro que o radioamador, desde o início de sua história, vem colaborando com a comunidade. Mas eu acho que requer, hoje, dada a complexidade dessa questão de mudança de clima e tal, uma organização, né, uma qualificação maior, inclusive, do radioamador que vai participar. Eu sou favorável, sim, ao projeto da Renner, apesar de que eu não conheço ele na sua totalidade. E nós já temos tentado aqui no estado de Sergipe durante muitos, muitos anos, uns 10 anos já, formar um grupo, né, de prevenção a desastres e não temos conseguido. As autoridades aqui não se importam muito por isso. Mas agora, com toda essa movimentação da mudança climatológica e da questão da preservação e tal, quem sabe a gente possa ver, né, realizado o nosso projeto por aí. Mas, Júlio, tem uma outra coisa que nos preocupa a todos os radioamadores. E qual radioamador que não tem um equipamento móvel, né? Ou que leva no carro, uma HT, alguma coisa assim. E quem, aquele radioamador que se deparou alguma vez com uma blitz, ou a Polícia Rodoviária Federal, ou a Polícia Rodoviária do seu estado, já não teve problema com o transporte desse equipamento. Existe alguma orientação através da Labre Brasília, sobre essa questão tão importante e tão ligada, né, ao patrimônio do rádio amador, porque às vezes eu já ouvi por aí que parece ser que a polícia militar tem esse poder de poder tomar o equipamento se ela já que o equipamento não está em condições legais para ser transportado ou não está devidamente autorizado o seu transporte. Há alguma coisa nesse sentido que possa esclarecer aos nossos ouvintes radioamadores, radiooperadores e simpatizantes, Júlio? Ah, ok. Só complementando a informação anterior, no caso, o colega, acho que você está procurando saber, é o Paulo César. Correto. Exatamente. Era esse aí que não fugiu da memória. Exatamente. Isso. Inclusive, para participar da Renner, o pré-requisito é que você tenha feito um curso, tenha realmente algumas habilidades, né, tenha tido alguns conhecimentos prévios para que você possa, então, participar. Ok, assim, perfeito. Em relação ao contato com ele, eu posso até posteriormente tentar localizá-lo e passar aí esse desejo seu a ele. A gente vai te agradecer muito, que a gente queria abordar a questão desse projeto que está tramitando ali no Senado agora, e queria conversar com ele, que nos pudesse orientar, não só a nós, sino a todos os ouvintes do podcast QTV Brasileiro, aqueles radioamadores que têm vontade de criar, de participar em seus estados, e nesse movimento do Renner, viu? A gente vai te agradecer e vai pedir, sim, sua intervenção, né, para que a gente possa realizar essa matéria. Ok, Júlio? Ah, ok, 100%, não tem problema nenhum, estamos aí à disposição para que for preciso. Bom, em relação à colocação que me fizeste aí, do tocante ao uso dos equipamentos de rádio nos veículos, né, e mesmo portá-los portátilmente, né, vamos assim dizer, HTs e do gênero. O que tem acontecido, o que temos visto aí, realmente são problemas oriundos do desconhecimento da autoridade policial das prerrogativas que temos como usuário de serviços regulares, regulamentares, né? Quais são as exigências hoje? Você tem que estar portando, né, obviamente, o seu COER e também a sua licença da estação para que seja apresentada à autoridade quando requerido. Em relação, só que a gente tem visto que nem sempre isso tem sido suficiente para que haja que a autoridade policial, na maioria das vezes, tenha a compreensão exata, né, de que você é um agente, ou não, melhor, um cidadão em que, que é usuário de um serviço público devidamente autorizado pela autoridade, que é a Anatel, né? E em alguns incidentes já tem ocorrido em relação a esse tipo de situação. E muito tem se visto também, decorre até do fato de colegas estarem ou portando ou usando os equipamentos, copiando, né, as estações policiais do Serviço de Segurança Pública. Enquanto isso, cabe aí uma observação. Veja, diferentemente da norma então vigente do Serviço Rádio Amador, a atual já não prevê aquela hipótese que tínhamos até então de acesso aos serviços outros que não os de rádio amadores para comunicar situações de ocorrência. Veja que esse fato, inclusive, foi objeto de uma colocação ao presidente da Anatel, numa ocasião em que tivemos uma reunião com ele, o pessoal estava presente, o Gustavo, que é o diretor executivo da Labre Nacional, o Favila, que também faz parte da Labre Nacional, assim como o Severino, todos três membros da direção da Labre Nacional, e foi inquirido, então, ao presidente da Anatel a respeito daquilo que nos pareceu ser uma ausência involuntária no texto da norma a respeito desta prerrogativa que tínhamos de acessar os serviços públicos, né, o sistema de comunicação público na situação de emergência. E nos foi colocado, ainda que não de forma incisiva, que essa ausência poderia ter sido decorrente do desejo dessas autoridades públicas de não mais ter os radioamadores acessando seus serviços. Ou seja, poderia ser decorrente não de uma omissão involuntária, mas decorrente sim de consultas feitas a esses outros operadores e que resultou então nessa exclusão dos nossos serviços. Cabe lembrar também que, como a Renner, aqui em Brasília nós temos uma Redera que também não é operante, ou no caso, a Redera não é operante, né? O que nós temos são os radioamadores operando em situações de emergência dentro das suas frequências que lhes são permitidas, né? E, na verdade, você tem estações de radioamadores de parte dos serviços públicos, quer dizer, operadores habilitados ao serviço de radioamador, estações devidamente credenciadas por parte dele, acessando as mesmas frequências nossas, em que poderíamos, então, contactá-los, né? E não de forma distinta, como muitos de nós vem fazendo. Em relação ao uso, a bem da verdade, nós aqui em Brasília, nós não temos esse tipo de ocorrência aqui. Já tivemos colegas, sim, com alguns problemas no estado de Goiás. Ok? Então, não há propriamente aí uma orientação formal, né? Mas aqueles colegas que são labrianos e que, porventura, tenham esse tipo de ocorrência, em se tratando de questões no âmbito administrativo, a LabDF, obviamente, se coloca à disposição para empregar os meios possíveis no âmbito administrativo, né, para buscar defender os interesses do seu associado. Agora, a gente não tem uma orientação geral, porque, na verdade, o que a gente tem observado é a falta de conhecimento das autoridades públicas de até onde eles podem ir. Há aquela compreensão também em relação à apreensão de documentos, ou melhor, dos equipamentos, né, de que se trataria, aí, no caso, de prerrogativa exclusiva da Anatel, né? Agora, se há de convir que no momento em que um policial militar ou um policial civil lhe aborde, torna-se complicado a gente pode querer realmente argumentar, mas em dadas situações, se eles persistirem nessa intenção, eu quero crer que não seria o caso nós, vamos dizer, nos colocarmos incisivamente contrários, sob pena de agravar a situação, né? Mas seria, sim, o caso de posteriormente fazer uma representação formal contra aquele que, a nosso ver, teria agido de forma arbitrária, aí, né? Até porque o recolhimento de rádio pela falta de simples nota fiscal é uma situação, a meu ver, absurda, né? Em primeiro lugar, seria justificável se houvesse alguma denúncia, de que um equipamento assimilar àquele com a nota, com o número de série tal qual aquele seu tenha sido furtado, aí tudo bem, isso lhe confere a obrigação de demonstrar que aquele equipamento lhe pertence e não é aquele que foi objeto do furto. Mas em outras situações não parece razoável, até porque ninguém anda com um documento de notas fiscais do que quer que seja pela rua. Ok, Júlio, maravilhosa aí tua explicação. Agora eu acho que está faltando a parte dos radioamadores, né? Que já que a gente percebe que é uma falta de informação sobre a documentação a ser apresentada e que obrigatoriamente o radioamador tem que portar, né? No momento que está transportando um HT, uma estação móvel no carro, não seria o caso das Labres se juntarem e fazer uma campanha de esclarecimento junto às autoridades policiais, seja essa polícia militar, polícia civil, e procurar o socorro, o apoio dos ministérios públicos estaduais de cada estado onde tem a Labre, fazer uma campanha nacional de esclarecimento junto a essas polícias. Eu acho que isso seria muito mais viável que o cidadão depois ter que entrar com ação na justiça e rever o equipamento. E aqui, se não apresentar nota fiscal, a gente sabe que não vai rever o equipamento. E a gente sabe que 99% do equipamento que está dando volta pelo Brasil lá fora, todo equipamento usado e recontra-usado e recontra-recontra-usado, que dificilmente você obtém uma nota fiscal por esse equipamento. A não ser que você gaste 18% do seu dinheiro e tenha uma nota fiscal à bolsa, né? Mas aí é outra história. Então, você não acha que seria mais interessante fazer uma campanha a nível nacional, envolvendo a Labre Nacional, envolvendo todas as Labres, campanha de esclarecimento, promovendo a parceria do Ministério Público Federal ou do Ministério Público de cada estado, hein, Júlio? Você não acha que isso seria muito mais beneficioso do que no final, depois, quando o equipamento é apreendido, o radioamador tem que correr atrás do prejuízo, hein, Júlio? Não, isso não tenha dúvida que qualquer ação preventiva, ela tem uma abordagem muito melhor, né, e os efeitos também são geralmente mais produtivos, né? Não tenha dúvida, isso aí é algo que pode ser realmente feito, à vista dessa necessidade que se tem observado aí nos estados, né? Talvez fosse o caso de realmente acionarmos a nossa Labre Nacional como coordenadora, vamos dizer assim, das ações das demais, para que possamos aí trabalhar conjuntamente, né, todas as Labres nesse sentido. Agora, cabe aqui, o Daniel, fazer uma ressalva, veja, porque são fatos como esses, não só o projeto de lei que hoje tramita, como a situação que você me coloca agora e essa ideia que você apresenta, é que me faz pensar se realmente nós temos instituições representativas fortes. E eu lhe digo isso por quê? Porque eu tenho tido dificuldade aqui em Brasília, mesmo defendendo aí, tendo ido ao Congresso já por algumas oportunidades, procurando ver aprovado esses... Ô Júlio, um instantinho que está entrando o Leo aqui, eu vou chamar ele em conferência, pode ser? Jurídico Radioamadorísticas Eletrônicas. Leo, eu estava abordando aqui com o Júlio a questão do IPI, aquilo que você já abordou, né, há umas semanas atrás, e ele está me reportando que existem dois projetos sobre isenção do IPI. Um é para os radioamadores que estão ligados ao RENE, aquele essa questão da defesa civil, e que está tramitando agora no Senado. E o outro, que é de autoria do Pompeu de Matos, que ainda vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Não é? Então, existem dois projetos, não é um, são dois. Tô ciente que são dois. Ah, pronto, que eu me embananei, né? E para mim era um só, mas são dois. E a gente estava abordando também aqui a problemática do transporte de equipamento móvel, né? De radioamador. Nós temos visto por aí pelo Brasil lá fora, muitos colegas nossos, não só radioamadores como radiooperadores da faixa do cidadão, com problemas graves com a polícia no transporte de equipamento móvel, né? De HT ou de móvel de carro, que no momento de ser abordados, ou no caso que Júlio estava comentando, tem muito radioamador que fica corujando a frequência de Esse polícia. Esse caso não é recente, viu? Há algum tempo atrás, eu cheguei a publicar um artigo no Jornal da Labre e em outros, que chama-se Radioamador, Justiça Federal, inocente a radioamador por escutar polícia e aviação. Foi um processo que eu conduzi na Justiça Federal, onde um radioamador foi processado criminalmente por ter equipamento capacitado a escutar a faixa da polícia, e eu obtive a absolvição na Justiça Federal. Esse problema não é de agora, é verdade, existe sim o problema. Ok, e eu estava falando com o Júlio que deveria haver uma campanha nacional de esclarecimento. Mas não só esclarecimento para as autoridades policiais, sino esclarecimento através da Justiça, do Ministério Público e das labres de cada Estado. Haver uma campanha conjunta entre todos esses atores, que são os que participam no caso de haver um conflito, não é? Para que se esclareça ao policial militar, ao policial civil, ao Ministério Público, de qual é o alcance da licença de radioamador e quais são os direitos do radioamador. Que de nada adianta o radioamador passar por todo esse problema, o equipamento ser apreendido, ele passar por um momento ruim, né, por uma situação assim até de medo, né, porque a autoridade policial está abordando, está tomando o equipamento, e depois ter que correr atrás do prejuízo, através de uma ação judicial, através de tudo isso, que a gente sabe que demora muito, a gente gasta dinheiro. Eu estava dizendo, Júlio, que seria interessante fazer uma campanha nacional, envolvendo a Labre Nacional e envolvendo as outras Labres. E Júlio estava começando a dizer alguma questão sobre as entidades. Justo você ligou, aí eu convidei você a participar. Interrompi. Não interrompeu, não. Você vai acrescentar ainda mais o nosso diálogo. Então, eu vou deixar novamente a palavra com o Júlio, para ele poder ele explicar, né, o pensamento dele. E a gente continua com mais 15, 20 minutos aqui com a sua participação, viu, Leo? Nesse bate-papo que a gente vai colocar no próximo podcast. Tá bom, Júlio? Então, eu te interrompi, o Leo vai participar também, com sua permissão, e o pensamento que você estava passando para mim. Pode continuar, viu, Júlio? Ah, pois não. Eu dizia o seguinte, que efetivamente essa ideia que você deu de as labres de uma ação conjunta no sentido de levar as autoridades públicas a lembrança, né, na bem da verdade, porque eles deveriam ter a obrigação de conhecer, de que nós, radioamadores e operadores de rádio cidadão, quando devidamente habilitados e documentados, nós temos a prerrogativa de estarmos de posse desses equipamentos de rádio, né, que eles são necessários à execução dos serviços para os quais, né, nós obtemos aí a concessão do Estado. E principalmente pagamos as taxas respectivas, não é verdade? Além do que, né? Além do que. Justamente. Eu acho que é muito pertinente. Mas são fatos como esse, que agora corre a ideia como a sua, e agora também, como havia dito, essas tramitações no âmbito do Congresso Nacional de Leis de Nosso Interesse, é que, a meu juízo, demonstra a necessidade de os radioamadores serem, de fato, mais unidos. E eu percebo que a gente tem uma facilidade muito grande de reunir pessoas para as festas, para os eventos, vamos dizer assim, sociais, lúdicos, né? Mas temos muita dificuldade de termos uma associação forte no sentido de realmente batalhar pelos interesses radioamadores. E aí, muitas vezes, a gente ouve críticas às labres, umas válidas e outras nem tanto, porque a força da associação, né, no caso das labres ou qualquer que outra que fosse, ela decorre justamente da participação dos seus associados. E aí, infelizmente, a gente vê que no Brasil, e eu faço uma ressalva aí, em particular em Brasília, a gente tem tido essa dificuldade. A gente tem ido ao Congresso, eu tenho feito chamadas dos colegas para que pudessem participar, e infelizmente eu não tenho logrado êxito em obter a participação das pessoas nessas ações, né? Então, muitas vezes, as labs são lembradas e são criticadas por inações, né? Mas quando, na verdade, aliás, isso aí é um reflexo da gente, até enquanto cidadão, se a gente for olhar para a nossa situação do próprio país, né? A nossa comodidade faz com que, muitas vezes, medidas mais incisivas deixem de ser tomadas, porque justamente falta o apoio. Porque as labres ou qualquer outra associação, para ter representatividade, ela tem que ter por trás de si realmente o apoio dos seus associados. E hoje, infelizmente, digo aqui pela Labre DF, nós somos muito poucos os associados. Por exemplo, nós temos 1.100 radioamadores inscritos no federal e pouco mais de 200 labrianos. Isso, obviamente, não isenta de nós a responsabilidade de buscarmos as soluções principalmente para os nossos associados, né, e que por extensão acaba beneficiando a todos os demais. Ô, Júlio, Júlio, eu vou te interromper, eu vou te fazer uma pergunta, com a permissão do Leo, que eu imagino que o Leo deve querer perguntar também. Mas, me desculpe, viu, Leo, eu vou me antecipar. Veja, o que eu sinto, eu sou um profissional do terceiro setor. Eu sou administrador, tenho vários cursos de captação de recursos na área do terceiro setor. Eu fiz um curso sobre administração do terceiro setor, fui colaborador durante muitos anos do voluntariado brasileiro a nível federal. Eu já participei de muito levantamento sobre consumo de drogas, participei de 3 nacionais. Eu já fui coordenador nacional através da Escola Paulista de Medicina de levantamento sobre consumo de drogas. É através de várias ONGs. E eu posso te dizer, relatar o seguinte. O que está havendo hoje nas labres, essa é uma opinião pessoal, é uma falta de criatividade de muitos dirigentes das labres, que não estão sabendo o que é associativismo, né? Nós falávamos isso com o Beto, que é o presidente da Labre Nacional, que está havendo sérios, gravíssimos problemas nas labres dos estados, sobre a questão de associativismo. As labres são associações, não é verdade, Júlio? É verdade, associação sem fim lucrativo. E o problema do associativismo, a meu ver, você me corrija, Leo e Júlio, se eu estou errado, é que associação, ninguém é dono. Você não pode dizer que fulano, ciclano, que é presidente de tal ou qual associação, ele é dono da associação. E o que está acontecendo no Brasil, não só no Brasil, em grande parte da América Latina, isso não se entende o conceito de associativismo, como não se entende também o conceito de cooperativismo. Por isso que você vê muitas cooperativas que começam bem, e para o brejo, com 4, 5, 6 anos, porque o presidente começa a desviar o fundo, porque o presidente acha que a cooperativa é dele, ou porque a associação tal desviou o fundo, que o presidente acha que é o dono. Então, há uma questão conceptual, né, que a comunidade precisa entender, e sobretudo aqueles que participam do associativismo, que no caso aqui das Labres, são os associados. Não há resultados, e a crise você vê quando começa a faltar recurso, que a direção das entidades não tem nem a qualificação, nem a criatividade para procurar recursos, para ter atividades que possam atrair, no caso o radioamador. Eu vejo muita Labre pelo Brasil lá fora, cuja principal atividade é fazer churrasco e bebedeira de final de semana. Eu entendo, em minha humilde conceição do que é radioamador, que isso não é radioamadorismo. Tudo bem, pode haver uma reunião, uma confraternização, mas você tomar isso como ponto de partida, isso não está certo, não. Isso eu acho que não funciona dessa maneira. Você me corrija se eu estou errado. Ok, Júlio? Ok? Então é isso. É meu pensamento. Mas eu vou deixar a palavra com o Leo, com sua permissão, Júlio, depois deixo com você, para ver se Leo concorda ou não concorda comigo. Ok, Leo? Daniel Figueiredo, Júlio. Aqui Leo PY2MOK retornando. Eu quero colocar a respeito de um modelo, uma colocação, uma pergunta para o Júlio, enfim, um modelo de radioamadorismo, tomando por base um modelo já existente, sobre o tema em questão, que é a radioamadorismo, a participação do radioamadorismo, Congresso Nacional, compulsando a revista da Associação de Radioamadores Americana, que é a ARRL, a revista da Associação de Radioamadores tem um capítulo, uma ou duas páginas, que é um capítulo completo que trata sobre a Associação de Radioamadores em Washington, eles chamam, ou seja, dentro do Congresso americano. Então, a Associação de Radioamadores possui um departamento, e essa colocação do modelo existente que eu quero expressar, existe um departamento dentro da Associação de Radioamadores com um fim específico, permanente e contínuo de praticar ingerência dentro do Congresso Nacional em Washington e os andamentos, as atitudes e as ações que a Associação de Radioamador pratica saem publicadas nessa coluna da revista da própria associação, indicando os andamentos e as benesses e que estão sendo pleiteadas junto ao Congresso Nacional Americano. Eu me reporto a isso, porque é o tema da conversa, e é um modelo já existente. E então, para que o Júlio possa se reportar a isso, o que ele pensa disso, da viabilidade da Associação Brasileira poder ter um departamento nos moldes desse que já existe, ou seja, para, de forma permanente, exercer uma ingerência no Congresso Nacional Brasileiro a favor dos interesses legais do radioamador brasileiro. Ah, não tenha dúvida. Eu particularmente, é o que nós estamos tentando fazer aqui, óbvio, de maneira amadora, vamos assim dizer. Porque onde reside os grandes problemas, um dos grandes problemas é a falta de disponibilidade de tempo, né? Porque, no meu caso em particular, eu sou o servidor público da Ativa, né? Então eu tenho que dividir meu tempo para a minha atividade pessoal profissional, a minha atividade familiar e também representando aqui aos colegas radioamadores, junto a essas ações que estamos fazendo, por exemplo, no Congresso Nacional. Nos falta, eu reconheço, a gente faz jus ao termo amador do rádio, né? Na concepção mais lato possível. Acho que todas as nossas ações e todos os nossos procedimentos realmente não têm o profissionalismo necessário para que a gente logre êxito, que a gente tenha uma boa administração. Mas isso se faz também, e aí eu volto a insistir, pela falta de maior participação. São poucos aqueles que realmente se apresentam voluntariamente a exercer essa atividade representativa, são poucos aqueles que realmente tenham meios, a capacidade e a disponibilidade de tempo para exercer essa atividade, e nós ficamos então a cargo dessa situação intermediária aí, de que, a bem da verdade, é um misto de boa vontade e com a falta assim, de um conhecimento mais abalizado a respeito da ação. Então, por exemplo, você ter pessoas capacitadas para exercer o lobby no bom sentido, né? Não é aquele lobby corrupto, né? Mas sim o de convencimento, que é o que nós estamos tentando fazer, seria excelente se nós conhecêssemos todos os meandros do Congresso Nacional, tivéssemos as boas relações de acesso aos deputados e senadores, se nós conhecêssemos os normativos de como as coisas tramitam, né? Isso tudo faria com que tivéssemos mais êxito em nossos intentos. Todavia, infelizmente, nós não temos essa capacidade de agregar essas pessoas. É como eu disse, por duas ou três oportunidades, quatro oportunidades já tivemos ao Congresso, eu não consegui reunir em Brasília mais de 10 pessoas. E são dois projetos de lei, especialmente esse da importação, que é de interesse de todos. Eu vejo que nos falta realmente uma coordenação maior em relação às labres. Eu acho que falta, em relação aos radioamadores, a visão da importância da associação, e falta a nós, dirigentes dessas labres, talvez maior criatividade e obter fontes de renda. Agora, a meu juízo, uma questão que eu debato aqui às vezes com alguns colegas, eu acho que a principal razão de ser das labres é justamente essa defesa de interesse. A congraçamento, essas atividades lúdicas, elas são muito importantes, mas não devem ser realmente essas as prioritárias. E, infelizmente, essas atividades, vamos dizer assim, associativas, elas não geram rendas, né? A defesa dos interesses, elas não geram rendas. E muitas vezes não são sequer reconhecidas. Então, nós trabalhamos aí com essas dificuldades todas, mas dentro do possível a gente tenta resolver, mas eu não tenho dúvida que modelos como o da RRL americana devem ser realmente seguidos, de forma que a gente possa, outro problema que nós temos se avizinhando aí, que é a transmissão de internet via sistema de rede elétrica também, né? PLC. Já na RRL. PLC, o Leo vai abordar no próximo podcast essa problemática, viu? Pois é, nós já estamos falando sobre isso aqui, que a RRL lá, inclusive, tem ações judiciais, arrecadou, segundo me informaram, $100 mil para defender os interesses. E com certeza que no Brasil nós teríamos dificuldade de ter, e olha que lá também não é grande representação, parece que era 10% só do pessoal, mas são 10% realmente muito atuantes, né? Então essa é que eu vejo a grande dificuldade hoje de nós defendermos os radioamadores em todas essas instâncias. Veja, Júlio, veja, o que eu sinto é o seguinte, você me falou da questão de falta de recursos. Eu garanto para você que se fizer uma pesquisa aí consciente entre várias financiadoras de projetos de terceiro setor, com certeza vocês devem encontrar um projeto que possa se encaixar em alguma dessas entidades financiadoras e que possa garantir durante 1 ou 2 anos as atividades de vocês através de um projeto coerente, não é verdade? Sempre tem dinheiro no âmbito mundial para um projeto coerente de terceiro setor. Nunca falta dinheiro para isso. Segundo, Júlio, interrompendo aí a reflexão do Leo, o que mostra a importância de uma entidade é sua representatividade, né? Então não adianta de nada nós termos um grupinho lá em Brasília trabalhando em prol do radioamador se não consegue ter uma representatividade significativa. Outra coisa, você está falando de um projeto que nós conhecemos, você conhece, eu conheço pela metade, Leo conhece muito bem e 99% dos radioamadores não conhecem. Então, há uma falta de comunicação aí entre as entidades e os radioamadores. Se chama o radioamador para a farra, mas não se comunica e não se conscientiza o radioamador. Eu acho que aí está a falha. Eu não estou querendo com isso ferir a dignidade de ninguém. Eu passo muito longe disso. Eu vou mais para o fundo, aquilo que nós, radioamadores brasileiros, mundiais, precisamos. É representatividade. O advento da tecnologia foi muito bom para o radioamadorismo, por um lado. E, por outro lado, foi muito ruim, que nos tirou aquela representatividade, aquela presença constante que nós tínhamos junto às autoridades de defesa civil, às autoridades da segurança pública, aos bombeiros e tal, tal. Fomos abruptamente tirados desse meio. Então, parte de nossa função parece que foi esquecida. E nós nos esquecemos, nós radioamadores, nos esquecemos que temos ali os links, temos ali muita tecnologia que está aparecendo aí, estamos abrindo repetidoras digitais e tal, que isso pode vir a colaborar para que a gente volte a ocupar esse lugar, que o radioamador não poderia ter perdido nunca, pelo menos aqui no Brasil, não é? Então é isso, quando eu falo falta de criatividade, é isso, falta comunicação, falta levar o radioamador a última notícia, dar a conhecer o radioamador esse projeto, dizer por que, que a gente tem que apoiar. Só assim, Júlio, Leo, não vamos conseguir representatividade. Não adianta a gente ficar por aqui, vamos colocar a mão na massa. Está aí esse projeto, que é importante para todos nós, vamos começar a debater isso no âmbito nacional. Eu acho que é por aí, viu, Leo? Deixo com você. Ok, Daniel, retorna aqui, PY2MLK. Deixa eu fazer mais uma colocação para o Júlio. Uma colocação com conhecimento de causa. Final da parte 1 do podcast número 13, QTC Brasileiro.